Oeste. É sua! Arrebenta, garoto! Na Babilônia, DJ Moisés, considerado do Estúdio M Produções. Quando chamo uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte a aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida, é o melhor vou te dizer. Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo das Produções. Vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chamo uma amiga, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte a aliança. Bota pra mim. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida, é o melhor vou te dizer. Não só sabe suas loucuras, mas vive elas com você. Amiga, parceira, só se for amiga. Ninguém segura essa moçada. Rola muito uísque e também muita gelada. É muito... muita ostentação no Bala de Prata. E com Vanguard Boy a gente faz a nossa farra. É muita ostentação no Bala de Prata. E com Vanguard Boy a gente faz a nossa farra. Com a minha equipe, hoje eu vou curtir com a minha equipe. É no São Moraes que as novinhas não resistem. Show com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa quente. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. É no São Moraes que as novinhas não resistem. Show com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa quente. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. É no São Moraes que as novinhas não resistem. Show com os pecíssimos, tu vai ver que é chapa quente. Alô, Melri. Os pecíssimos estão chegando e as novinhas estão querendo. É o São Moraes, o som do momento. Aqui tem nota de 100, pode vir que tá fervendo. Manda o Red Label, que eu já tô bebendo. Show. Sou o top DJ do Brasil. Os jovens do mix. Picada. Fica louca desde ela fica molhadinha. Tá logo o Xandão e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou gatinho das meninas. Tá logo o Xandão e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou gatinho das meninas. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai. Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. Que elas ficam louca. É no escurinho que ela quer. No escurinho ela fica sensual. No escurinho eu tô passando é mal. Quando ela beija minha boca me deseja. Fica louca desde ela fica molhadinha. Tá logo o Xandão e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou gatinho das meninas. Tá logo o Xandão e o uísque pras meninas. Eu não sou o rei, mas sou gatinho das meninas. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. É no escurinho que elas ficam louca. Deixa no escurinho, vai, bota no escurinho. O meu marido é que me trava, meu amor tá no relaxo. O lanchinho entra na dança, não tem o que me trava. Olha o tornado passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Dançando, vum, vum. vum, vum. É DJ Mary! DJ Mary na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Olha o tornado passando, vum, vum, vum. E as novinhas dançando, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum. Só de lembrar dói quanta saudade. tiver devolve em forma de alegria, felicidade. Moleque bom, irmão de verdade, só de lembrar dói quanta saudade. Moleque foi crescendo junto comigo no dia a dia, desde criança, na correria. Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol. Meu companheiro de ataque na vida e no futebol. E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças. Quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar. E hoje você não tá aqui, só tem história pra contar, meu irmão. Por isso fiz essa canção. Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão. Pois Deus espaça a visão, enquanto os anjos cantam com emoção. Nunca tentação. Mesmo sem querer, fecho os olhos, lembro de você, seu sorriso, seu cheiro. É tu, é só tu. Quero ter você ao meu lado pra sempre, ser o seu eterno namorado. É tu, é só tu. Que me faz sorrir. Te amar, te amar, te amar, te amar. Minha vida é só te querer. Te peço não vá, não vá. Não, não vá, te peço não vá, não vá. Não, não vá, te peço não vá, não vá. Não, não vá, te peço não vá. Não vá. Banda Louca Tentação. A tentação do sucesso. Sem querer, fecho os olhos, lembro de você, seu sorriso, seu cheiro. É tu, é só tu. Quero ter você ao meu lado pra sempre, ser o seu eterno namorado. É tu, é só tu. Que me faz sorrir, mesmo triste. Que alegra meu amanhecer. Que me faz só te amar, te amar, te amar, te amar. Minha vida é só te querer. Não vá, não vá, não, não vá, te peço, não vá, não vá, não, não vá, te peço, não vá, não vá, não, não vá, te peço, não vá. Te peço, não vá, não vá, não, não vá, te peço, não vá, não vá, não, não vá, te peço, não vá, não vá. Arrebenta, garoto! Mas gosta assim, pode estar suave final de semana. Achando o pessoal bem, pode que vive com a Copacabana. Dá uma olhada no portal, tranquilo. Aí, olha lá nas bandas que tá com nós, tá favorável. Invoca mais um sufoco, esse é o esquema da quadrilha. Faz o sinal pra Robinoso, faz o favor de sinal do Ronaldinho. Certo, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vigi foi decapitado. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vigi foi decapitado. Vai achando que é só playboy que vive com a Copacabana. Girando o mundão, girando o olhar, parado, não tem como eu posso ficar. Girava o volante do grupo, sacou, agora vou virar o volante do jacar. Tira a catraca, tô com uma disco, enrola o cabo, te mata a gente. Só tá o papo de ser impunado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário, tira a postagem, gira comentário. Pra todos os recalcados, manda pra aquela vizinha fofoqueira, pra quem desacreditava de nós. E fala. Pode estar suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o bichinho pro Zé Cabral. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o bichinho pro Zé Cabral. Tá achando que é só playboy que vive Copacabana. DJ Eduardo da Nike. Uma porrada de som pra cima de você. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vigi pro Zé Capaz. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o bichinho pro Zé Cabral. Tá achando que é só playboy que vive com a Copacabana. Girando o mundão, girando o olhar. Parado, não tem como eu posso ficar. Girando o volante do grupo, se não agora vou virar. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Anderson Solo, o top DJ do Brasil. Brasil. To fold the bass. Thank you. saudade. Um beijo inesquecível, um amor de verdade. É tudo que eu preciso agora pra alegrar meu coração. E eles já chegaram, a festa começou. Essa família é sucesso e hoje tá um show. Família Bengossi e é rock sem moderação. Vamos beber hoje e amanhã também. Vamos beber para esquecer ou para lembrar de alguém. Vamos beber hoje e amanhã também. Vamos beber para esquecer ou para lembrar de alguém. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Sem você do meu lado, aumenta a saudade. Inesquecível, um amor de verdade. É tudo que eu preciso agora pra alegrar meu coração. E eles já chegaram, a festa começou. Essa família é sucesso e hoje dá um show. Família Bengossi e Ti, é rock sem moderação. Vamos beber hoje e amanhã também. Vamos beber. Vou dar fuga nela. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Alô, Melody, DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Aqui nesse Cronos é DJ Mel e DJ Lohan. Os DJs referência em produção. Eu tô ligado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Fui, partiu, mega príncipe me espera. Alô, Melody, DJ Lohan que tá tocando.

talento brabo. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. for sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine.